agindo toda a cidade. Quando o medo, meu swingão, é quebradeira pra todo lado. A viola, a viola, a viola, a viola. Quando o medo, meu swingão, é quebradeira. Vou jogar uma viola só pra ver você. Esse swing, você não ouve, você sente a porrada. Pá! Vem que vem, vem que vem, vem que vem. A viola que leva o povão, impossível ficar para. Quando meto meu swingão, é quebradeira pra todo lado. Do pai.